Oh Senhor, Tu que reinas nos céus e na terra eternamente, Manassés, oh rei rebelde, fez o mal e o povo se perdeu. Os altos que Ezequias derrubou, ele ergueu e a ti se esqueceu. Altar de Baal, com fogo e temor, desviou o coração do santo amor. Vem, Senhor, ouve nosso clamor, nosso clamor por restauração. Liberta-nos da maldade, que em Jerusalém teu nome é. Reina em mim, ó Rei de paz. O quão longe nos trouxe o pecado, os ídolos nos cercaram de dor. E a cidade geme por amor. Teus profetas, ó Senhor, clamaram por mansidão em vez de aflição. Mas o povo, em sua vaidade, caiu na rede da destruição. Vem, Senhor, ouve nosso clamor. Clamor por restauração. Em meio às trevas brilha a luz. Volta, ó Deus, ao nosso coração. Renova em nós tua verdade. Liberta-nos da maldade, que em Jerusalém teu nome é. Reina em mim, ó Rei. Quando o eco da história soar,